um rapaz que andava muito, andava pra encontrar amor, chorava tantas com muitas lágrimas até encontrar. Deixa nesse mundo gente que anda procurando um pouco de calor, de um pouco de amor e carinho. Caramba, que problemas! Não me abandona, linda cachacula. Meu coração está sempre consigo. No sofrimento estarei sempre consigo até quando a paz chegar. Escuta esta canção. Na cupenda we salima Kunibero oyako Usini ache mpenzi Shika shika vizuri Na cupenda we salima Kunibero oyako Usini ache mpenzi Shika shika vizuri que andava muito, andava pra encontrar amor, chorava tantas com muitas lágrimas até encontrar. Está nesse mundo gente que anda procurando um pouco de calor, um pouco de amor e carinho. Caramba, que problemas! Escuta esta canção. Na cupenda we salima Kunibero oyako Usini ache mpenzi Shika shika vizuri Na cupenda we salima Kunibero oyako Usini ache mpenzi Shika shika vizuri Isha nesse mundo gente Que anda procurando um pouco de calor De amor e carinho, caramba, que problemas! Não me abandona, linda cachacula. Meu coração está sempre consigo. No sofrimento serei sempre consigo. Até quando a paz chegar? Na cupenda we salima, Kunibero oyako. Usini ache mpenzi, shika shika vizuri. Na cupenda we salima. Kunibero oyako Usini ache mpenzi Shika shika vizuri Nakupenda we salima Usini ache mpenzi mpenzi Nesse mundo gente que anda procurando um pouco de calor, um pouco de amor e carinho. Na cupenda we salima, Kunibero oyako. Usini ache mpenzi, shika shika vizuri. Na cupenda we salima, Kunibero oyako. Ache mpenzi Shika shika vizuri